Paz e a luz do nosso amado Mestre Jesus, permaneça em nossos corações, que assim seja. Boa noite, minhas irmãs. Boa noite, meus irmãos. Queridas companheiras e queridos companheiros dela, Espírito. É sempre com muita alegria, com muita satisfação, que novamente estamos aqui, empunhando esse microfone, para mais uma vez, nessa instituição, Centro Espírito Jacques Schollo, fazemos o nosso trabalho de divulgação da nossa tão amada e consoladora doutrina espírita, que é sempre tão importante para todos nós, para aqueles que vêm da assistência, que estão chegando pela primeira vez junto ao movimento, para aqueles que já fazem parte dele, já o acompanham, para aqueles que já militam dentro do movimento. É sempre muito salutar, nós estamos sempre estudando em conjunto, fazendo essa troca de informações que é muito importante. Nosso mestre lionês, Allan Kardec, ele tinha sempre muita preocupação em relação a exatamente isso, para que a doutrina ela não fosse o conjunto de apenas uma pessoa, mas de um grupo de pessoas que trocasse informações e ela pudesse estar sempre renovada dentro dos conceitos que nós já conhecemos. Então vamos rogar a Deus, a Jesus, aos benfeitores dessa casa, aos amigos espirituais que nos acompanham, para que nós possamos passar a mensagem necessária que os irmãos aqui vieram, que nós também fazemos o estudo tão precisamos, né? Antes de nós iniciarmos, como a gente sempre faz nessa introdução entre o início da sessão e o trabalho em si da palestra, o estudo, hoje eu não vou falar sobre avisos. A gente que vem estudando doutrina espírita e a gente às vezes fica com um monte de informações. E a gente ratifica para os irmãos que o estudo da codificação é importantíssimo. Mesmo aqueles que já são médios formados, aqueles que já trabalham, que já conhecem, porque a gente está sempre se pegando com algumas novidades em relação ao que a gente acha que já aprendeu. E a gente sempre tem uma nova informação. Então, o livro básico da nossa codificação é o Livro dos Espíritos. Todos nós que já estamos no movimento já sabemos disso. Mas é bom a gente também ter a ideia, porque o Livro dos Espíritos, né, que é composto de quatro partes, ele não está elaborado daquela forma por acaso. Existe toda uma sistemática que o codificador, Allan Kardec, se preocupou. Orientado pelos benfeitores do plano espiritual superior, eles tiveram muita preocupação em tudo que começaria. Tanto que começa falando sobre Deus, né, nessa primeira parte. Na primeira parte do Livro dos Espíritos, fala das causas primárias, a gente vai discutir o assunto Deus, né, os elementos gerais do universo, a sobrevivência do perispírito, a alma. Isso tudo tem uma explicação por isso, porque nós precisamos primeiro saber quem nos dirige, por que nós estamos aqui. E na primeira pergunta do livro, quando Kardec faz os amigos espirituais, ele pergunta que é Deus, não quem ou o quê. Essa observação é muito importante. O nosso estudo de hoje, nós vamos falar do terceiro livro da codificação, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é o terceiro livro e ele é, na realidade, uma explosão da terceira parte do Livro dos Espíritos. Então, muitas das vezes a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo e acha que não tem a ver com o Livro dos Espíritos. Tudo tem a ver com o Livro dos Espíritos. Inclusive, essa questão agora que nós vamos... Esse capítulo 27, que tem o título Pedi e Obtereis, é, na realidade, uma passagem evangélica, né, que está lá em Marcos, está em Mateus, está em Lucas, e tem tudo a ver com o que o Kardec comentou no Livro dos Espíritos. Então, essa associação é uma associação importante, porque na terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais, essas leis elas estão contidas aqui dentro desse livro, dessa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Na segunda parte do livro, nós temos o Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, que está associado ao livro, o Livro dos Médiuns. Quando os companheiros estiverem aqui trabalhando, nós vamos estar trabalhando a segunda parte do Livro dos Espíritos, que fala sobre o mundo espírita, o mundo dos espíritos, é o Livro dos Médiuns. E da última parte, a apenas para que nós possamos fechar esse raciocínio, fala sobre a questão das esperanças e consolações. E aí a gente vai trabalhar naquele terceiro, no quarto livro da codificação, que é O Céu e o Inferno. A gente ano passado esteve aqui falando sobre esse livro, é uma obra muito boa, interessante para aqueles que não conhecem. Difícil a gente estar falando em sessão pública, mas é sempre muito importante. Então, a doutrina espírita, com isso, a gente percebe que ela não é isolada, ela não é excludente. As suas obras, elas estão atreladas umas às outras. E é perfeitamente possível nós comentarmos um estudo sobre esse, que é do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, do livro dos Espíritos, e buscar, às vezes, até a própria Gênesis, perfeito? Que está associada à primeira parte, que fala sobre a questão do processo de criação do mundo, né? da origem, das nossas origens. Então, quando a gente tem isso bem pautado dentro das nossas mentes, fica mais fácil estudar o Espiritismo. E a gente percebe que não está aí tudo solto por acaso. É algo que foi criado, que foi feito de uma maneira assim, extremamente sistemática. Então, para começar o nosso estudo dessa noite, eu queria relembrar a questão 659, que está lá na terceira parte, né, do Livro dos Espíritos, que fala exatamente sobre isso, sobre a prece. Kardec pergunta os nossos amigos espirituais se a prece ela agrada a Deus. E o que viria a ser prece? E a resposta dos imortais é que a prece é uma adoração. E olha que vejam lá, lei de adoração, que está lá no Evangelho, no livro dos Espíritos. Tem tudo a ver. Quando nós estamos falando de prece, nós estamos falando em estar mais próximos ao Criador. Ela tanto agrada que faz com que nós chegamos próximo a Ele. E adorar, esse verbo adorar, significa a gente gostar muito. Gostar muito, a gente pode conceituar como vários momentos das nossas vidas. Alguns gostam de comer, alguns gostam de se exercitar, outros gostam de pessoas. Então, quando nós estamos exercitando esse trabalho dessa questão, a 659 dos Espíritos, o conceito é o mesmo, é estar próximo. Adorar significa gostar, significa se importar, estar ali presente. E quando nós fazemos as nossas preces, nós estamos chegando mais perto do Criador. Para que nós possamos chegar mais perto do Criador, nós temos várias orações. Há o crescimento nosso, o envolvimento de muitos de nós, nós viemos do catolicismo, a gente percebe um número imenso de orações que foram feitas. Os amigos espirituais nos dizem que a prece, ela sempre vai chegar aos prepostos de Deus, quando ela é direcionada a Ele, ou quando nós direcionamos a um espírito mais iluminado que nós, aos santos, vamos colocar assim, são aqueles responsáveis para poder receber as nossas preces. Mas como diz o próprio Evangelho, a sentença evangélica, que todos os fios da nossa cabeça, os fios de cabelo estão contados, nada acontece se não houver o consentimento do Pai. Isto é muito importante nesse estudo que nós estamos fazendo. E aí a gente relembra lá no livro do nosso querido Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, na sua psicografia, através do Espírito Emmanuel, que era o seu amigo espiritual, lá no Paulo Estevão, que é uma obra fantástica, muitos provavelmente já leram, para mim um dos melhores romances que eu já li. E lá, se nós formos rememorar, quem já folheou as páginas desse livro, há uma citação a respeito do Salmo 23, que é um salmo de Davi. E nesse salmo, Emmanuel faz umas observações que são muito pertinentes com aquilo que nós estamos colocando aqui. Porque lá na pergunta 659 do Livro dos Espíritos, ele fala que a conceituação de adorar é chegar a estar próximo de Deus, é gostar muito do que a gente faz, mas eles exemplificam que na prece, na oração, eles podem dividir em três partes. Nós temos, eles dividem como louvar, pedir e agradecer. Louvar, pedir e agradecer. E nesse Salmo 23, é um salmo que eu gosto particularmente muito também, o Emmanuel faz uma observação que é fantástica. E relembrando o Salmo, a gente vai vir em nossas mentes exatamente aquilo que a gente já leu nesse livro Paulo Estevam. E ele rememora dizendo assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Unge minha cabeça com um perfume. Prepara-me um banquete na presença dos meus inimigos. O júbilo se encherá e estarei certamente por todos os dias na casa do Senhor. É uma oração muito sentida, que esse Salmo 23, porque ele nos dá exatamente a noção do que, nessa primeira parte, o Emmanuel coloca, que é uma exaltação, uma louvação. E quando a gente pensa o que seria efetivamente nós louvarmos, seria exatamente nós darmos graças àquele que nos criou, que é Deus. E quando a gente dá essa louvação a Deus, nós estamos nos preparando não só para aqueles momentos de dificuldade, mas nós estamos ratificando os momentos felizes que nós estamos vivendo. E essa louvação, que é uma louvação pertinente àquilo que nós estamos agradecendo, ela nos dá essa tranquilidade. E toda criatura deveria, toda manhã, fazer essa oração para que nós estivermos mais perto do nosso Pai. Esse Pai amantíssimo, esse Pai amoroso, que está sempre conosco, independente do que nós façamos. Basta nós vibrarmos em pensamentos mais elevados que nós chegaremos perto a Ele. Quando eles nos falam a respeito da questão do pedir, normalmente o que nós pensamos? Se Deus é o Criador de tudo e conhece todas as nossas vontades e aquilo que as nossas necessidades, por que nós devemos então pedir alguma coisa a Ele? E se nós formos raciocinar um pouco mais a esse respeito, nós vamos colocar que nós estamos equivocados nessa relação. Porque quando nós estamos pedindo, nós estamos chegando perto a Ele, perto dEle. Nós que somos responsáveis, que somos pais, sabemos exatamente o que é um dos nossos filhos, aqueles que nós somos responsáveis, quando eles nos pedem algo. E nós procuramos sempre atender dentro das nossas possibilidades. Deus faz a mesma coisa conosco. Quando o grande problema é que, quando nós estamos pedindo, poucos de nós pedimos necessariamente aquilo que nós estamos necessitados. E Ele só nos dá aquilo que efetivamente nós precisamos. E aí, muitas das vezes, equivocados, nós dizemos que Deus não nos atende daquilo que nós estamos pedindo. Há uma separação entre aquilo que nós precisamos e aquilo que nos fará bem. É como se nós recebêssemos dos nossos filhos a seguinte colocação: Pai, tira de mim esse gesso que que ele, jogando futebol, teve a perna fraturada. Por mais que doa, por mais que seja difícil aquela situação, nós temos que entender que para ele aquilo é o melhor. E nós não vamos tirar. Porque nós sabemos que com este gesso vai fazer com que ele fique melhor daqui para frente. É exatamente assim que os amigos espirituais nos colocam a esse respeito. Nós temos que pedir aquilo que efetivamente esteja necessário para a nossa evolução. E não há outro motivo ao qual todos nós estamos aqui. Nós reencarnamos aqui exatamente para poder nós melhorarmos daquilo que nós fomos até que nós chegarmos. E o processo de evolução, o processo de transformação para o bem, se passa por várias situações difíceis. Mas aqueles, segundo o próprio Evangelho, que perseverar até o fim, este sim será salvo. Por quê? Porque não basta apenas sofrer, mas é o meritório saber sofrer. Então, a dor que muitos de nós condena e julga como algo ruim, muitas das vezes é o bem, é o mal necessário. É o bem que nós precisamos naquele momento para despertarmos de algumas situações que nós pensamos que estamos abandonados e nós não estamos abandonados. Na outra parte, que é louvar, pedir e agradecer, é o que os amigos espirituais sempre nos colocam. O agradecimento, ele faz parte para nós colocarmos, exemplificarmos a nossa humildade. A nossa humildade, ela passa exatamente por essa questão do agradecimento. E o agradecimento que nós temos perante ao que nós recebemos, muitas das vezes é muito distante. Todos nós temos um bem, um dom, que é fundamental para nós, as nossas vidas. E quantos de nós, efetivamente, agradece ao Criador, ao Pai, por ter recebido ela? Alguns conjuram, outros até tentam sair da vida por determinadas situações que acreditam que serão mais felizes se daqui fugirem. O melhor que nós poderíamos receber, nós já recebemos. A oportunidade de nós voltarmos para nós melhorarmos. Espíritos imortais que nós somos, nós já vivemos diversas, várias vidas. E graças a Deus isso está ficando muito claro, muito transparente, inclusive para a própria ciência. Hoje, já é possível nós discutimos e verificarmos os meios de comunicação, através de livros, através de jornais, através de filmes, novelas, que existe algo mais, que nós não somos simplesmente um corpo de carne que passa por aqui e simplesmente desaparece. Há um espírito imortal que vivencia várias vidas, já vivenciou várias vidas, vivenciará outras vidas, e particularmente agradece por aqui passar. Quando nós percebemos exatamente que nós somos seres imortais e que tudo aquilo que nós passamos há necessidade de nós passarmos, muitas das vezes são negligências que nós mesmos fazemos nessa vida, às vezes nem tudo é explicado porque se refere ao passado. Muitas das vezes são coisas que nós fazemos aqui, equivocadamente aqui, nesse próprio plano. E há essa necessidade. Então, o agradecimento pela nossa vida, pelo que nós temos, pelo que nós somos, é algo que nós estamos colocando, praticando a nossa humildade. E quando nós louvamos, pedimos e agradecemos ao Criador, nós estamos chegando mais perto dEle. E a prece é que nos explica esse capítulo 27 do Pedir o Interesse. Ela sempre chega, ela sempre vai. Por quê? Porque os amigos espirituais nos explicam que todos nós, criaturas que estamos encarnados, tudo está envolto dentro de um grande fluido, o fluido cósmico universal. Talvez seja a doutrina espírita a primeira que explique com muita propriedade essa situação. E na explicação que Allan Kardec coloca aqui dentro dessa obra do Evangelho Segundo o Espiritismo, sobre a transmissão do pensamento, porque uma prece, uma oração abre um canal, abre uma brecha para que nós possamos comungar, chegar próximo. Assim como nós, quando pedimos a Deus, a um amigo espiritual nosso, a um benfeitor desse, essa prece ela chegará, graças ao quê? Graças ao fluido cósmico universal que nós estamos imersos nele. Para nós, e para Deus, para os benfeitores espirituais, seria muito ruim, com todas essas potencialidades que nós temos, que nós está ao nosso alcance, nós não fazermos bom proveito delas. E muitos de nós têm muitas dúvidas quando orar, quanto orar. E eles nos falam que a prece, ela tem que ser sentida, ela tem que sair de dentro dos nossos corações. Porque não é simplesmente a boca, a língua que está falando, que vai direcionar a prece, mas sim o que ela está transmitindo. E muitas das vezes a gente observa que vai ser divorciado o coração da boca. Nós falamos uma coisa e sentimos outra. Nessa passagem evangélica, Jesus adverte exatamente isso, para que aqueles que querem orar, para não fazer como os outros que vão para as sinagogas, que vão para as esquinas, para que as pessoas possam observar que eles estão orando. Não é isso. Pede para se recolher e fazer uma prece sentida, sem muitas repetições, sem algo aprofundado, mas fazer com que o seu coração esteja em comunhão com aquilo que fala. Graças a esse fluido cósmico universal que nós comentamos aqui e que eles explicam muito bem nesse capítulo, é possível nós entendermos. É como se fosse a questão do nosso som. O nosso som, a voz, ela é elevada exatamente pelo quê? Por quê? Pelo ar. O ar, só que tem uma diferença do fluido cósmico. O ar, ele é constrito, ele vai até determinado local. Aqui, dentro desse salão, perfeitamente, todos estão me ouvindo, estou com o microfone, estou falando, mas já lá na rua, já vai ficar mais difícil, porque o ar não vai conseguir jogar a minha voz, a minha entonação, até lá à frente. Mas o fluido cósmico universal, em que nós todos estamos envolvidos, todos, tudo está envolvido dentro desse fluido, ele abre esse canal e leva esse nosso pensamento, essa nossa prece, até quem nós direcionamos. Vivos, encarnados, aqueles que já se foram, desencarnados, e o que eles nos explicam? Todos nós podemos pedir. E independente da quantidade de vezes que nós pedimos, por quê? Muitos pensam que é a quantidade de repetições que fará com que nós sejamos atendidos. E não é isso que eles nos falam. Uma prece bem sentida, ela pode ser simplesmente um pleno agradecimento. Há uma história que se fala que um determinado preto velho era um escravo. Foi uma condição realmente muito degradante para qualquer ser humano, pois que não tinha absolutamente nenhuma condição para fazer aquilo que queria, e mesmo o seu corpo, ele era escravo, né? Ele era subalterno àqueles que eram seu dono. E diz na história que esse preto velho trabalhava no campo. Então, todos os dias, antes de iniciar seu trabalho, no início da madrugada, ele se dirigia até o seu local de trabalho, lá tirava o seu chapéu, levava a sua mão direita até o coração e dizia para aquela gleba, ou seja, para aquela plantação que ele estava: Senhor, preto velho está aqui. Todo dia ele fazia isso. O que ele estava fazendo? Ele estava fazendo uma oração. Ele estava respeitando a Deus, ele estava respeitando o seu instrumento de trabalho, que era o seu local. Como não tinha instrução, como não sabia nenhum tipo de reza, ele simplesmente dizia que ele estava. E é por aí que a gente pode entender efetivamente que basta um agradecimento nosso, um balbuciado, muito obrigado, para ser uma prece. Quando nós passamos pelo movimento espírita na parte da evangelização, nós tínhamos grandes problemas com as crianças, e a gente trabalhava com os pré-adolescentes, 10, 11, 12 anos. Estão numa idade completamente difícil para poder trabalhar. E a gente trabalhava com esses pequenos. E eu dizia, nós não precisamos saber nada decorado, falar palavras bonitas, nem fazer uma prece muito longa. Não é isso que vai determinar o nosso sentimento daquilo que nós estamos pedindo. Basta nós simplesmente agradecermos por estarmos aqui, por termos recebido, agradecer por tudo aquilo que nós recebemos aqui na evangelização de hoje, que vai ser a nossa prece. E todos nós vamos agradecer por isso. E várias vezes, os nossos amigos diziam que as crianças não queriam fazer prece. E a gente comentava com eles, olha, fala simplesmente para que eles agradeçam a vida, pelos pais, porque haviam pessoas que eles gostavam. E esse agradecimento é um reconhecimento de estar com saúde, de estar vivo, de estar presente, de ter recebido toda aquela proteção, aquele carinho, aquele consolo que ali se encontrava. Então, nós vamos entender com isso que é extremamente importante estarmos atentos à questão do nosso sentimento. Esse agradecimento, a nossa humildade, vamos colocar dessa forma, humildade e reconhecimento daquilo que a gente é, daquilo que a gente faz, eles têm que estar envolvidos dentro de uma prece. Nós vamos colocar até muito mais profundo do que isso. Muitos de nós sofremos determinadas situações, eu digo até orgânicas e espirituais, porque nós não temos a reflexão daquilo que nós somos e daquilo que nós precisamos. Tem uma prece que o nosso Emmanuel, de novo, ele cita no livro Luz e Reação, do Chico, que tem uma prece lá que ela é fantástica. Ela diz assim, a prece: Senhor Jesus, eu sei que tu sabes o que é melhor para nós, mas se me for concedido, Senhor, te pedir alguma coisa, eu peço para que eu possa ser o auxílio e a providência de alguém que necessite. Olha como é importante isso. Não está pedindo nada para ele. Isso é Emmanuel que fala nesse livro. Está dizendo, simplesmente reconhecendo que Jesus é o nosso orientador como irmão maior e sabe o que nós precisamos. Nós não precisamos pedir nada. Mas se tinha alguma coisa que ele precisava pedir, era que ele fosse o instrumento para auxiliar alguém que necessitasse. E a gente sabe, estudando a doutrina espírita, que todos nós só vamos crescer a partir do momento que nós, irmanados e mergulhados dentro desse envolvimento que nós estamos aqui, nós pudermos nos ajudar. Ninguém vai isoladamente subir aos páramos mais altos. Ninguém. Nós não vamos conseguir isso. Nós precisamos uns dos outros. Quando a gente vê companheiros que se isolam para poder se melhorar e rezar para a humanidade, é louvável. Mas efetivamente ele está se distanciando daquilo que ele precisa, que é o convívio, é chamada lei de sociedade. Terceira parte também lá do livro dos Espíritos. Uma das 11 leis que nós conhecemos lá, que nós estudamos dentro do livro dos Espíritos. A lei de adoração, que é o que nós estamos falando hoje, que está associada à prece, e a questão da lei de sociedade. A gente percebe nitidamente que a oração, ela é fundamental. Mas orar sentindo efetivamente aquilo que está fazendo, se reconhecendo naquilo que é. Porque Jesus, ele sempre quando esteve em oração, olha Jesus, hein? Estava sempre meditando naquilo que ele necessitava, dizia, preciso comungar, estar mais perto do Pai. E em diversas passagens do Evangelho, nós vamos encontrando Jesus orando, orando no deserto, no Monte das Oliveiras, saindo sozinho e sempre fazendo essa reflexão interior. Jesus, segundo o livro dos Espíritos, é o Espírito mais perfeito que já esteve entre nós, questão 625 do livro. Se Jesus, que era Jesus, precisava dessa reflexão e dessa comunhão com o Pai, imagine nós, como nós precisamos. Há, dentro da epopeia cristã, dois momentos que são extremamente importantes e tem a ver com a questão da oração. Quando Jesus, sabendo que estava incomodando demais a massa dos fariseus e todos aqueles que não gostavam dele, Jesus escolhe o seu colégio apostólico, ou seja, os apóstolos, aqueles que iam divulgar, saíam do processo de aprendizes que eram, discípulos, e passam a ser apóstolos, aqueles que já estão preparados, aqueles que já podem divulgar que era a sua boa nova. E ele escolhe todos os 12, seus 12 apóstolos. Quando ele escolhe os seus 12 apóstolos, ele já sabia que estava entregando para eles a responsabilidade de serem divulgadores daquilo que eles ensinaram. Mas há uma outra parte muito importante, que é para a formação da base do reino, que era a escolha dos apóstolos, e a outra é o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é, na realidade, uma grande oração. É lá que Jesus ensina as bem-aventuranças e como orar para estar próximo ao Pai, quando ele nos fala sobre a oração dominical. É nesse mesmo evento. Nos relatam os benfeitores espirituais que não era uma montanha, era um lugar um pouco mais elevado. E para que os amigos tenham noção do que se passava naquele momento, havia uma grande dificuldade, não tinha microfone. Hoje disseram que eu não precisava de microfone, por causa da minha voz. Jesus também era bastante enérgico, ele tinha esse poder de irradiar e trazer as pessoas para que pudessem prestar atenção naquilo que ele falava. Só que aquele aramaico, que era a língua daquela Palestina antiga, aquele aramaico que era a língua daquele Galileu, que era Jesus, não era falado por todos. Imaginemos isso. Nem todos os judeus falavam aramaico. Havia outros dialetos naquelas tribos, mas as pessoas queriam estar perto dele. E nesse momento, Jesus já atraía muita gente. A sua fama de taumaturgo, a sua fama de curador, já era conhecida por toda aquela Palestina. Galiléia, Samaria e Judéia. São as três grandes regiões. São distritos, não são cidades, são distritos. Galiléia, Samaria e a Judéia. Judéia mais abaixo. Então Jesus já era conhecido, tinha ratificado as suas informações, com as suas curas, com seus atendimentos. E é quando ele sobe esse monte, os amigos espirituais dizem que eram cerca de 5 mil pessoas. E aí ele começa a proferir as bem-aventuranças. E nessas bem-aventuranças, que são algo extremamente importante para nós que somos cristãos. Segundo o Pastorino, a gente já comentou sobre isso aqui, aquele mesmo autor de Minutos de Sabedoria, todo cristão deveria receber as bem-aventuranças e ler de joelhos, tal a sua importância. Ela não é simplesmente um enunciado introdutório para nós fazermos colocações, nem palavras jogadas ao vento para que nós possamos nos importar. Ah, são belas. As bem-aventuranças representam aquilo que nós necessitamos para sermos felizes. Por isso que diz, bem-aventuranças. E ele, Jesus, começa as bem-aventuranças dizendo assim: bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Olha, divulgar a paz. Bem-aventurados os que sofrem a perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Ele começa com o reino dos céus e termina com o reino dos céus. As bem-aventuranças, para que nós possamos ter ideia do que elas significam para nós, ela representa, segundo um dos maiores espíritos que já esteve aqui entre nós, que é o Gandhi, que não tinha nada a ver com o cristianismo, que não tinha nada a ver com a... não viveu nesse lado. A sua luta era uma luta dentro do Oriente, da Índia. Luta pela paz. Era um pacificador por excelência, Gandhi. Ele diz: se nós acontecesse de perdermos todos os escritos que nós temos, tudo que nós já conhecemos, mas ainda restasse as bem-aventuranças, nós não teríamos perdido absolutamente nada. Porque representa o que nós precisamos para nós sermos felizes. Quando nós estamos trabalhando a questão do pobre de espírito, nós estamos trabalhando humildade, nós estamos trabalhando a nossa melhora. Nós não podemos sofrer e achar que nós somos humildes, porque sofrimento não significa humildade. Relato para os irmãos que nos trabalhos que nós já fizemos dentro da casa espírita, aqueles que já trabalharam com a caravana noturna, distribuição de roupas, de sopa, de agasalho e cobertores para os nossos irmãos que estão na rua, nem todos os irmãos são humildes. Engano nosso achar que vamos meter na nossa sacola e sair de casa com todos esses mantimentos e vamos entregar que as pessoas vão querer receber. Muitas das vezes os irmãos dizem que perguntam: eu não te pedi nada, você não está me dando por quê? Quem é você? Isso a gente vê. Mas por quê? Você precisa criar laços de fraternidade, laços fraternos. Você precisa criar a amizade para que dê a confiança. Quando você começa a repetir aí toda semana, todo mês, toda quinzena, fazer uma rotina, aí ele vai acreditar em você. E aí ele vai perguntar para você: cadê fulano? Não veio? Por que ele não veio hoje? Porque não é simplesmente nós chegarmos, enchermos o nosso carro e fazermos isso uma vez. Eles querem essa questão do amor. É o que nos fala a doutrina espírita. A caridade, ela pode ser feita, mas ela pode queimar na mão daquele que recebe. Nós precisamos fazer essa caridade, ela ser sentida. E a caridade, ela não precisa ser essencialmente esse materialismo que nós conhecemos. Não, nós não precisamos levar nada para o irmão, mas ele nos adorar, porque você vai ouvir, porque você vai abraçar, porque você vai ficar perto dele. Isso é que ele não tem durante o dia, porque está sujo, porque está descabelado, porque está com um aspecto ruim. Mas aquele companheiro, esses caravaneiros que chegam, eles não se importam com isso. Eles vão e ficam ali ouvindo. Também está fazendo a caridade. Quantos de nós pode dizer efetivamente que é caridoso por ouvir o problema de alguém que está ao nosso lado? Muitos de nós queremos falar, jogar, despejar o problema nos outros. Mas quantos vamos ser ouvidos daquele que necessita que está ao nosso lado? E muitas vezes nossos próprios familiares. Não precisa ser nem um outro irmão da rua. Então, Jesus que começa as bem-aventuranças com a questão da humildade é porque ele retrata como fundamental. Sofrimento não está associado à questão da humildade. A humildade nós precisamos trabalhar para que nós possamos chegar próximo a ela. E eles falam sobre a questão da mansuetude. Quantos que nós encontramos que são reclusos dentro dos seus pensamentos? Ah, mas o Cosme tem um aspecto tão calmo, mas ele é uma pessoa tão boa, manso, né? Hoje a conotação de manso é outra, né? Mas, efetivamente, será que ele entende aquilo que ele recebe como a sua privação? Ele pode não falar, mas manso é aquele que efetivamente recebe e entende aquilo que está recebendo como uma necessidade, porque pode passar, tem que passar. Então, há todo um entendimento dentro de cada uma dessas bem-aventuranças que nós estamos entendendo, como nós explicamos aqui no início do estudo, que não são isoladas. Não é ser humilde, ser manso, aqueles que choram, aqueles que têm limpo coração. Isso não está isolado, isso está atrelado uma coisa na outra. Porque uma bem-aventurança dessa, uma qualidade, ela está puxa a outra. A questão da justiça, por exemplo. Quantos são justos efetivamente naquilo que participam, que entendem? Nós queremos ser justos sempre com o outro, o problema do outro. Mas o problema, quando nos atinge, nós não gostamos da justiça. E quantos são honestos, efetivamente, para dizer que eu fui justo e consegui, inclusive, me prejudicar? Mas era uma questão de justiça. E não existe coisa pior do que a injustiça. Talvez os irmãos entendam e saibam exatamente disso. E é importante que nós possamos entender cada uma dessas passagens, cada uma das situações que nós estamos trabalhando nesse Sermão da Montanha, que é esse sermão que também é conhecido como Sermão do Monte. As bem-aventuranças, essas colocações que nos deixam mais próximos ao Criador, através quando nós proferimos a prece. E lá no final, quando Jesus já tinha distribuído, os amigos espirituais dizem que aqueles que não conseguiam entender e linguajar o dialeto de Jesus ficaram extasiados com aquele seu magnetismo. Não entenderam, mas sentiram algo muito bom que emanava da sua pessoa. É aquilo que nós sentimos quando nós chegamos perto de algumas pessoas que são boas. Por exemplo, Chico Xavier. Quem esteve perto do Chico sabia que o Chico emanava uma ambiência completamente, você não conseguia entender, era bom. Alguns tinham vontade de chorar, outros só sentiam aquilo como queriam ficar mais perto dele. O que é isso? A ambiência, a irradiação dele era um magnetismo total. Imaginemos Jesus, só no olhar, só no sentir, já fazia com que aquelas pessoas estivessem mais próximas e mais aconchegada junto a ele. E aí Jesus profere a oração dominical. Essa oração dominical, que é uma oração também muito conhecida por todos, é uma oração importante para que nós possamos entender que o Pai, nós temos que comungar com ele, estar o tempo inteiro. A importância da prece, ela não deve ser algo que... Às vezes a gente está cansado, né? Às vezes a gente está cansado, a gente não quer orar. A gente passei um dia completamente atribulado, difícil. Mas a oração, meus irmãos, vai fazer com que a gente, ali, só naquele pensamento, só o agradecimento, meu Pai, que bom que eu cheguei aqui. E melhor ainda, aqueles que acordam no dia seguinte, com aquela sensação de noite bem dormida, e diz: obrigado, Senhor, por estar acordando de novo com saúde. Obrigado por estar aqui novamente, que eu possa ter forças para poder seguir adiante. Porque cada um de nós tem uma missão dentro das nossas vidas. Nós não viemos aqui a passeio. Graças a Deus, já temos esse entendimento estudando o Espiritismo. Cada um de nós é responsável, é importante. Por isso que nós estamos aqui. Somos vencedores. Estamos um pouco mais adiantados do que aquilo que nós estávamos antes. Porque a gente sabe que a gente não volta para trás. Se nós recebemos a oportunidade de aqui chegarmos, é porque nós temos méritos. Lembramos a sentença lá do Evangelho, quando eu disse aqui no início: até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Alguns mais, outros menos. Eu estou lendo para o Salim aqui. Mas é verdade. Todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão aqui contados. É o que está lá no Evangelho de Mateus. Então, há uma necessidade boa. A Joana de Ângeles, que é a mentora do nosso querido Oswaldo Franco, Tribuna Espírita, e o mais importante hoje dentro do movimento espírita, ela diz que todos nós precisamos buscar os nossos valores de cultura, de virtude e de felicidade. E esses valores, eles não vão acontecer se nós não quisermos buscá-los. Ou seja, se nós não perseguirmos, não persistirmos naquilo que nós queremos, não vai acontecer. Se eu sou um irmão impaciente e não buscar trabalhar a minha paciência, eu não serei paciente. Se eu sou maledicente, falo mal dos outros o tempo inteiro, falo mal até de quem eu não conheço, eu continuarei a falar mal, se eu não me policiar, porque é um processo de educação nosso. Não é o Salim que vai me mudar. Não sou eu que vou mudar o Salim. Somos nós mesmos que vamos fazer isso. Então, quando nós nos sentimos atribulados, pesados, que é muito comum no dia a dia, vamos fazer uma prece. A prece, ela não tem dia nem horário para você fazer. Mentaliza imediatamente, porque a torcida do outro lado, ela é grande. Ela é enorme. Para que nós possamos estar sempre com os nossos pensamentos mais elevados. E a partir do momento que nós entendermos que a prece, ela é necessária, ela faz parte da nossa vida, para que nós possamos trabalhar as nossas melhorias, elas vão acontecer. Por exemplo, eu sei que já está terminando. Se nós somos alcoólatras, é uma doença difícil. O alcoolismo é considerado, pela Organização Mundial de Saúde, uma doença. Eu posso falar assim com bastante seriedade, porque passei por essa situação junto com meu pai, antes dele se transformar num grande pastor evangélico. Era um alcoólatra. E era bem pequeno, eu já tenho 50 anos. Naquela época eu devia ter uns 6, 7 anos. Mas eu me lembro bem das situações. Enquanto ele não buscou um reconhecimento daquela falha que ele tinha, e foi através das orações de prece que modificaram ele. Ele não conseguiu largar aquela doença que era o álcool, o vício do álcool. Mas é porque ele despertou dentro dele o sentimento dele parar. E assim acontece com todas as doenças que nós temos. Todas elas passam necessariamente pelo reconhecimento que nós temos que ter, que somos criaturas falíveis, que temos a necessidade de ajuda, e ela vem. A prece, ela pode modificar tudo isso dentro de nós. Nós temos um poder dentro de nós incomensurável. Jesus diz: vós sois luzes. E é verdade, nós temos uma capacidade de pensamento. As pessoas falam: ah, olho grande, olho gordo. Isso é pensamento, gente. É só pensamento. firmar, vibrar. Vamos vibrar, se nós temos que fazer, vibrar no pensamento do bem. Não trazer para nós o pensamento mais baixo, equivocado. Quando nós entramos aqui, o que a gente pensa? A gente pensa em receber um tratamento, a gente pensa em receber uma orientação que venha do expositor através das suas palavras. Esse mesmo pensamento que nós temos que levar para o dia a dia, apesar desse mundo violento que a gente vive. Paulo dizia: nós temos que ser cidadãos que estão no mundo, não cidadãos do mundo. Não é porque todo mundo faz que eu tenho que fazer também. Eu não sou marionete, não sou tangido por isso. Eu tenho pensamento, tenho livre-arbítrio, eu posso. Então, a partir de hoje, eu começo a modificar os meus hábitos. Vai terminar de uma hora para outra? Não vai, absolutamente não vai. Mas, efetivamente, é necessário que isso aconteça, que isso se firme. Para nós finalizarmos, já são 9:02, vou terminar da seguinte forma. Há uma história que conta que um grande pintor chamado Roland Hunt, ele expunha um quadro que chama-se As Luzes do Mundo. Não sei se alguém conhece. Tá? Nesse quadro, As Luzes do Mundo, o que está pintado nele é Jesus com uma lanterna na mão, na sua mão esquerda, e uma porta. E Jesus está mencionando que vai bater na porta. Um dos críticos de arte, olhando o quadro, observa e diz o seguinte: Senhor Hans, esse quadro, ele está inacabado. Como assim, meu irmão? Ele está inacabado. Está faltando uma maçaneta na porta. E o pintor olha para ele e diz o seguinte: não, meu irmão, não está faltando a maçaneta na porta. E o quadro não está inacabado. O quadro significa que a porta é o nosso coração. E o nosso coração só abre de dentro para fora. Se Jesus bater em nosso coração, nós vamos ter que abrir. Portanto, meus irmãos, fica aqui a mensagem dessa obra, que é efetivamente verdadeira. Nós só alcançaremos a misericórdia de Jesus se nós quisermos. Ele só estará conosco se nós nos desvencilharmos das nossas armaduras e das nossas trancas que nós temos dentro do nosso coração. Se nós abrirmos de dentro para fora, que a maçaneta está por dentro, nós estaremos junto, muito próximo a ele. E tudo aquilo que nós quisermos, efetivamente, nós alcançaremos. Que ele nos abençoe e que esteja sempre ao nosso lado. Muita paz, meus irmãos. Agradecemos muito ao Cosmo, que nos deixa claro que o Espiritismo veio completar os ensinamentos de Jesus exatamente no entendimento da prece, que é instantânea, né? Como é que pode isso? Jesus, no diálogo com aquela mulher da Samaria, ela perguntou: onde devemos orar? Em Jerusalém? No Monte Sião? Ou aqui, no monte que nós adoramos? Jesus falou: nem chegará o tempo em que o Pai será adorado pelos verdadeiros adoradores em espírito e verdade. Não há lugar. Quer dizer, nós espíritas sabemos. Jesus falou: quando fores orar, vai no teu quarto em segredo, né? Em secreto, e o Pai te atenderá, te ouvirá. Olha que bacana. Por quê? Qualquer lugar que estivermos, o fluido cósmico universal leva a nossa prece instantaneamente, mais rápido do que a velocidade da luz. Olha que bacana. O ar, o ar da voz, a luz. Tem um tempo, né? Para chegar nos locais. Né? São 300 mil quilômetros por segundo. Mas demora, né? Se, imagina, o universo é grande, é dessa. Mas o fluido cósmico leva o nosso pensamento, nossa prece, instantaneamente ao Pai. Que bacana, né? Então, Cristo falou naquela época uma linguagem para a época, mas que hoje nós entendemos com a luz do Espiritismo. Então, é isso, meus irmãos. Graças a Deus, nós estamos aqui buscando esse aperfeiçoamento e abrir nosso coração ao Divino Mestre. Então, agradecendo por essa oportunidade de estudo, vamos dar por encerrada a primeira parte dos trabalhos e vamos passar agora aos trabalhos de paz. E eu peço colaboração dos médicos presentes.